Você acaba de adquirir o CD As Melhores Piadas de Caceta e Planeta. Trata-se de um CD de última geração, todo feito com portugueses e papagaios importados do Japão e totalmente montado na Zona Franca de Manaus. Se você quer aproveitar ao máximo a potencialidade deste CD, siga corretamente as instruções abaixo. Este CD é de fácil utilização. Para ouvi-lo, siga os seguintes passos. A. Pegue seu aparelho de CD. B. Coloque o disco no aparelho. C. Aperte a tecla play. D. Pronto! Agora é só rir ao final de cada piada. Esse passo é fundamental. Sem ele, este CD não produzirá o resultado esperado. Depois de ouvir a última piada do disco, aperte a tecla stop. Se você, por acaso, não rir de nada, o defeito não é do CD. Chame um técnico para ver se você não está desregulado. Mas se o técnico quiser te abrir para mexer lá dentro, não permita. Só depois do casamento.